abraço. Perdoe a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoe por tantos perigos. Perdoe a falta. Digam o gosto pra mim.